Azul 4433, chama agora o Centro Recife em 1251, alternando 3325. Salvador na escuta do Whisky Juliette, Webjet Whisky Juliette Quebec. Prossiga. Saída do pátio 3 para ingressar o pátio 1 até a posição 5, autorizado? Exato. Ok, obrigado. Salvador, Abjet, Whisky, Juliette, Quebec, posicionado no gate número 5. Obrigado, bom dia. Sente. Oi, Salvador, bom dia. Altan 3265, Finger 4, centro de informação, hotel. Se coordenar o nível 360 para o Galeão. Três, dois, meia, cinco, Galeão no 360, pronto, cópia. Afirmo. Autorizado 360, Galeão, para o IC50, após conforme nota do plano, pista no zero, curva direita, saída da EL, LIDA, BDEV, controle 119.8 e o transponder é o... Aguarda o transponder 3265. Aguardando o transponder 3265. Whisky, Juliette Romero. Prossiga. Torre, Whisky, Juliette Romero, solicita autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1 no posição 08. Chame isso na saída do Pátio 3. Chamará na saída do Pátio 3, Whisky, Juliette Romero, grato. Então, 3265 é o solo. 3265 na escuta. Transponder é 5451. 3265, autorizado 360, aeronave inicial do serviço 50, decola do 190, primeira curva direita, saída da EL, LIDA, BDEV, transponder 5451, controle 119.8, então 3265. Correto, do portão 04, chame pronto, então 3265. Chamada pronta, 3265. Whisky Juliette Romeo na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 08. Autorizado, reporte no término do rebote. Reportará o término, Whisky Juliette Romeo. Juliette Romain informando o término do repórter do Pátio 3.